O delegado-chefe Alexandre Macorim, da 6ª SDP, falou à nossa equipe a respeito dos procedimentos adotados na investigação da morte do empresário Jeca Espetinho e também dos índices de homicídios. Confira a entrevista concedida na tarde de sexta-feira na sede da 6ª SDP. Uma missão para a Polícia Civil que começou no exato momento em que criminosos articularam um crime hediondo: matar para roubar. A morte do empresário Jeca Espetinho ficou marcada na história de Foz do Iguaçu como um dos momentos em que mais se cobrou da polícia o resultado e, por contrapartida, a polícia respondeu à altura. Ah, Marcão, a polícia ela tem que determinar as circunstâncias em que o crime ocorreu, né, e apontar os autores. Então, esse caso ele já foi resolvido. À época, nós apontamos 6 pessoas, 4 das quais foram presas imediatamente e outras 2 consideradas foragidas. Em relação à participação do Antônio, ele não teve participação direta nos fatos, no latrocínio em si. Porém, como mentor intelectual, ele teria fornecido as informações necessárias ao grupo e comprovadamente, pelo menos um dos autores, né, ele levou até o estabelecimento para mostrar como funcionava a rotina do proprietário. Como que a polícia chegou até o Antônio? Bom, ele era para ter sido preso algum tempo atrás. Nós tínhamos a informação que ele estava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, porém não conseguimos chegar até o endereço dele, e dessa feita, os policiais, com o apoio do grupo Garras, lá de Campo Grande, chegaram até o endereço da casa dele e a informação de que naquele dia ele iria fazer a rescisão do contrato de trabalho na firma que ele estava prestando serviço. E hoje pela manhã, então, obtiveram sucesso em prendê-lo em casa. Delegado, com esta prisão, a gente que faz o dia a dia da área policial na cobertura informativa tem a missão de passar um recado, não só aos criminosos que fogem de Foz do Iguaçu, mas os que vêm buscar refúgio aqui. A justiça ela pode tardar, mas não falha, plagiando um dito popular. Exatamente. Como a gente falou no início da nossa conversa, nesse caso, a polícia já deu como encerradas as investigações, porém, a prestação total para a sociedade iguaçuense ainda está por vir, porque nós não temos dúvidas e confiamos na nossa equipe de que o 6º participante desse crime também será preso. Qual é a participação desse 6º indivíduo? Ele também teve uma participação nos fatos em si, ele teria dado retaguarda para que o latrocínio viesse a ocorrer, infelizmente viesse a ocorrer. Nós temos acompanhado o dia a dia da polícia e esta semana mesmo uma quadrilha foi disparatada numa ação conjunta das forças aí, invasões à residência, roubos de veículos, sequestro de pessoas. Recados bem claros para quem resolver enfrentar a polícia. Né? A gente atravessa uma fase boa e na polícia de Foz do Iguaçu, de uma forma geral, né? Todas as forças policiais. E quando elas trabalham conjuntamente, quem ganha é a população. Esse trabalho que você falou é um excelente, belíssimo trabalho que foi iniciado pela Polícia Militar e depois com o auxílio daqui da Delegacia, da Polícia Civil, participação da Guarda Municipal. Realmente é um dos poucos locais onde eu trabalhei em que existe integração de fato. Aqui as polícias trabalham unidas. E a resposta está nos números. Todos os índices de criminalidade, todos vêm caindo, alguns já caindo há bastante tempo, como homicídios, né? E outros mais recentemente, como roubo e furto de veículos. Eu espero que isso continue assim. Estamos para fechar um ano com os menores índices de violência em Foz do Iguaçu. Esperamos que depois de muitos e muitos anos, possamos fechar esse ano com menos de 100 homicídios, baixar para 2 dígitos, que era uma coisa, alguns anos atrás, impensável. Uma missão que o senhor pagou para o Dr. Marcos Araguari de Abreu, que a princípio, quem via de longe essa história, dava pouco crédito a essa missão. A diminuição do homicídio ela nunca pode ser acreditada somente à polícia, seja ela qual polícia for. A polícia tem uma participação importante, a Delegacia de Homicídios tem uma participação importante, policiamento preventivo, o pró-egresso, que tira essas pessoas de residência. Todo mundo tem uma parcela nisso, né? A evolução da sociedade, a oferta de emprego. Mas a Delegacia de Homicídios, nós estipulamos para ela, em 2008, um índice de resolução de 75%. E, na época, a própria equipe não acreditava nisso, que seria possível, com os poucos recursos, chegar a esse número. E nós já chegamos. Felizmente, hoje, em 2014, o índice de resolução da Delegacia de Homicídios está entre os maiores do país. Então, é uma coisa que foi planejada, isso não foi do dia para a noite. E eu fico feliz de ter voltado para cá e poder ver isso em loco. Né? Naquela época a gente planejou isso e poder estar aqui hoje participando desse momento é muito interessante. Aproveito para parabenizar todos os integrantes da equipe do Marcos Araguari da Delegacia de Homicídios. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.